Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um jovem que insiste que divulguemos o nome dele e a cidade. Pois bem, o nome dele é Daniel e a cidade Foz do Iguaçu. E ele pergunta: existe algum formato de currículo ideal que seja melhor do que todos os outros? Olha, Daniel, em uma palavra, não. Muita gente gasta um tempo enorme na busca do currículo perfeito, tentando encontrar esse formato. Isso é um mito que a imensidão da internet ajudou a propagar. Experimente escrever no Google a expressão currículo perfeito. Vão aparecer diversos sites prontos a oferecer a solução, algumas delas gratuitas. Mas não se engane. Currículo forte é o currículo personalizado para atender às necessidades de um público específico. Neste caso, uma empresa. A espinha dorsal do currículo, esta sim, possui alguns itens básicos. Primeiro, nome, endereço e telefone. Depois, objetivo específico do currículo. Em terceiro, suas realizações. Em quarto, seu histórico profissional. Em quinto, onde você estudou ou estuda. E por último, uma carta de apresentação, que até podemos considerar ser acessória. Mas se bem redigida, ajuda e muito na hora de ser chamado para entrevista. Pense nisso, enquanto lhes digo... Sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.